Norte FM, a número 1 em toda a região. Meio Norte FM. O novo normal inclui os riscos de sempre. Por isso, não deixe o seu veículo sem proteção. A Cooper Seguro é a melhor empresa do ramo no estado. Estamos há mais de 10 anos trabalhando com responsabilidade e qualidade a preço justo, garantindo seu veículo contra roubo, colisão, capotamento, incêndio, perca total e muito mais. Estamos localizados na Avenida Miguel Rosa 3755, Pissarra. Fone WhatsApp 86-3222-0682. Cooper Seguro, a sua verdadeira proteção veicular. O Barra Sul está encantando Teresina e vai encantar você. Apartamentos na Zona Sul, pertinho do Atacadão, com 2 quartos, sendo 1 suíte, sala com varanda e opção do térreo com jardim privativo e até 2 vagas de garagem. O Barra Sul surpreende todos com uma super área de lazer. Piscina adulto infantil com deck molhado, quadra poliesportiva, salão de festas, o espaço gourmet, playground, espaço zen e o pet place. É um mundo de lazer. E o financiamento é da Caixa Econômica Federal pelo programa Casa Verde Amarela, com as menores taxas de juros da história, com prestações a partir de R$ 442. Olha, as obras já foram iniciadas. O Barra Sul veio para você viver de bem com a vida. Vendas Vega Imobiliária, WhatsApp 86994273721. Esse ano não vai ter carnaval, mas a Noroeste preparou um grande festival para você e toda a família. Festival de Celulares Noroeste. De 15 a 20 de fevereiro você vai comprar todo, eu disse todo, o setor de celulares, além de tablets e notebooks, com 30% de desconto. Em até 14 vezes com seu cartão Noroeste. Já começou. Já começou. Festival de Celulares Noroeste. As lojas que vendem moda. A internet tá travando, tá. Bota G3, não dá pra ficar postando não. Bota G3, quer chamada no WhatsApp, quer. Bota G3, tem a melhor qualidade, tem. Bota G3, qualidade de internet pra ficar conectado. Posta foto com a família e não fica travado. Aqui mais cresce em Teresina com toda a velocidade. O melhor para você é Bota G3. Meio Norte, oh, oh, oh. Meio Norte é número 1, a melhor em primeiro lugar. Meio Norte FM. As melhores da Meio Norte. Meio Norte. Agora, na sua Meio Norte FM. Meio Norte. As melhores da Meio Norte. Uma hora só com as melhores pra você. Meio Norte FM. Muito bem, agora são 9h10, 21h10, 21h11. Acabou de fechar e já deixei o recado lá no Instagram e no Facebook pra você. Pra você que acompanha a gente, acompanha a programação da Rádio Meio Norte, a programação da Rede Meio Norte. Na rádio, né? Nós estamos na rádio mesmo. Pra você que acompanha a gente, seguir juntos até as 8. Não, que 8, rapaz? Tu tá doido? Até a meia-noite, até as 10 horas com as melhores da Meio Norte FM. A partir das 10. Com a Hora da Saudade. Bora lá, vamos todos juntos. 86-2107-3001 é o telefone para você ligar e participar. E participar ao vivo, falando, né? Trazendo a sua voz, a sua fala, a sua bela voz, blá, blá, blá, e conversar. E o nosso 86-9459-9999, o nosso WhatsApp, o meu amigo Atílio, taxista, já está se manifestando, já tem a fala dele aqui pelo WhatsApp. É isso mesmo, até a meia-noite, a gente está juntos. Eu, Antônio Vitório, muito prazer, estou com você. E a gente vai começar, deixa eu mudar aqui, porque não é esse horário mais, é esse outro aqui, agora sim, o negócio vai dar certo. Deixa eu subir aqui, a primeira já está preparada e já está na agulha. Você já pode participar, vamos para a primeira, né? Vamos de música, começar de música, já já a gente vai atender os nossos ouvintes, os nossos internautas, os que assistem pela internet, ó. Quero ouvir a gente, se não for pelo... Você pode ouvir pelo aplicativo, no aplicativo de rádio, seu, a sua escolha. E pode nos ouvir também pelo nosso site, que você pode ir direto pelo meionorte.com. Meionorte.com é o nosso portal. Desceu um pouquinho, você vai encontrar lá embaixo a logomarca, a nossa logo lá, né, da Meu Norte FM. Clicou nela, vai ouvir a voz de Antônio Vitório, sou eu. É, e se quiser, pode me ver também pela internet, pelo nosso... Bota, sai a rodada, vai já tocar. É, pode também nos ver pelo nosso portal meunorte.com, do mesmo jeito. Acessou meunorte.com, desceu, encontrou lá a nossa logomarca, apertou. Aí você vai ver um quadradinho, uma setazinha lá no canto da esquerda, lá em cima. Clicou, você vai ver. Nós estamos lá ao vivo e a cores. Valeu! Bora simbora trazendo a primeira dessa noite. A melhor... Uma hora só com as melhores pra você. Quase uma hora. Hoje, quarta-feira, 17 de fevereiro de 2021. Começando aí, né, a nossa quaresma. Acabou o carnaval, acabou, tem mais não, só ano que vem agora. Torcer para que esteja tudo em ordem, tudo certinho, para que você possa pular o seu carnaval do jeito que você gosta de pular. Eu, para mim, foi uma maravilha. Vim toda noite para cá e achei bom demais. Se não tivesse vindo, eu tava lascado em casa sem fazer nada. E se não fosse minha mulher puxar o sovaco dela, né? Bora, Conde do Forró! Você não vale. Com Felipe Araújo.